Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. É uma das grandes compositoras de atualidade, já com uma bela discografia para trás. Este é o seu último trabalho, chama-se About Farewell. Falamos de Alila Diane e iniciamos mais 2 horas de Orelha Extra com Lost Land. Sejam então bem-vindos. Continuamos agora com outra senhora, esta Anna Ilberg. Walking home, I said, it's alright. A trompetista californiana Anna Hilberg, colaboradora dos Dodos ou The Sea and Onlys, entre outros, agora no seu primeiro trabalho a solo, homónimo, de lá extraímos Instead e Everyone's Eyes. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, o início da primeira parte. Para continuar agora, a dupla Sean Kent e Miles Whittaker. São, claro, os Demdike's Stare. Já tínhamos apresentado um EP com dois temas a semana passada, Test Pressing, precisamente o number 1. De seguida vamos chegar com o number 2 e o tema vai ser Primitive Equations 1.

I Come From The Mountain é o tema abertura para o último trabalho de John Dwyer com os D.O.C., chama-se Floating Coffin, e continuamos ainda com a nossa recuperação para o músico enigmático D.R. Hooker e o único disco que dele conhecemos, edição original em 1972 através da On Records e reedição em 2008 pela sueca Subliminal Sounds, chama-se The Truth. Mais dois temas a rodar em seguida por aqui: This Thing e Forge Your Own Chains, D.R. Hooker. House of Non-Representatives. Can't you see how Extra, spreading the gospel around here. Copland dos Black Dice, mais um seu disco a solo. Este chama-se Joke in the Hole, é o mais recente através da DFA Records. Estreámo-lo por aqui com Cheap Treat e vamos continuar com o disco que apresentámos a semana passada. Primeiro para Jamie O'Brown, baterista, que é acompanhado por Chris Scholar na guitarra e J.D. Allen no saxofone tenor, apesar de haver por aqui mais colaborações, entre elas as de Jerry Allen no piano, ou mesmo a flautista Marcia Miggett, e também a sua família, o seu pai, a sua mãe e mesmo a sua irmã. Todos eles músicos colaboram neste Transcendence. Para hoje, You Can't Hide, Jamie O'Brown. Thank you. glad it can happen. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Pelo hemisfério norte e sabe tão bem ouvir esta pop leve e descontraída, mas não sem conteúdo de Matt Bond. Há já bastante tempo que não regressávamos ao seu último disco, que se intitula The Lives Inside the Lines in Your Hands, e de lá foi precisamente o tema que acabámos de ouvir, cujo título é When the Moon Brings the Silver. Esta primeira parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita. À sexta-feira, Ruby e Ovescar, esta última no Brasil. Ao sábado, Rua Castrense e Ruki, também na Rádio Online Radio 23. Por falar em pop descontraída, cassete saída na Burger Records, chama-se Damn Face e é o primeiro trabalho para o quarteto feminino de Seattle, La Luz. Call me in the day. Look. Fechamos esta primeira hora de Orelha Extra com a Fat White Family do álbum Champagne Holocaust, Auto Neutron. E depois ainda Rabbi Biaini do álbum Albidaya, Taranta 3000.

Jason Merriam e um dos seus projetos, no caso Outer Limits Recordings, a servir para iniciar a última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com WOTM, Walking on the Moon, extraído de Singles, Demos and Rarities 2007-2010. E os seguintes, belgas, dizem: The Earth is round, the world is flat. Were like the leaves themselves, turning in the wind, in the twilight wind. They swept over the room just as they flew from the boughs of the hemlocks down to the ground. I heard them cry, the peacocks. I heard them cry. Was it a cry against the twilight or against the leaves themselves? Turning in the wind, turning as the flames, turning in the fire, turning as the tails of the peacocks turned in the loud fire, loud as the hemlocks, full of the cry of the peacocks, or was it a cry against the hemlocks? Out of the window I saw how the planets gathered like the leaves themselves turning in the wind. I saw how the night came striding like the color of the heavy hemlocks. I felt afraid, and I remembered the cry of the peacocks. I remembered the cry of the peacocks. And I remembered the cry of the peacocks. I remembered the cry of the peacocks. O disco chama-se 13 e serve precisamente para celebrar o 13º aniversário da belga The Flat Earth Society, que, tal como eles dizem na capa do disco, "the most unreliable music since 1999", o tema desta vez foi o que o encerra, Domination of Black. E vamos ter ao vivo no nosso país, lá para o outono, mais precisamente dia 3 de outubro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, para mais uma edição do Festival Fade In, é já a 30ª, os músicos Theo Tiardo e Blixa Bargeld, que vêm a Portugal para apresentar precisamente o disco conjunto que editaram recentemente e que se chama Still Smiling. Desse disco, hoje por aqui, destacamos Band Metal Diebe. Nacht. Weißer Regen. Ein verrostetes Harpsichord. Schwerstarbeit, spezielle Kleidung, spezielles Schuhwerk, Flex- und Seitenschneider an der Starkstromleitung, im Regen, der Zug bleibt stehen, er kann nicht anders, ohne Gleise, ohne Strom, zwischen Senftenberg und Finsterwalde, fehlen 100 Meter Bronzeseil. Sieben kleine Leute aus hinter sieben Bergen, deren Miene ausgebeutet, das Vorkommen erschöpft, das Gelände aufgelassen. Sieben kleinen Leuten die Häuschen abgeknöpft. Jetzt sind sie Buntmetalldiebe. Ist nichts mehr übrig. Kein Kupferdach, keine Glocke und kein Engel. Kein Gullideckel, Denkmal, Geländer oder Henry Moore. Es ist 5:12, aber keiner weiß es. Es fehlen die Zeiger der großen Uhr, sind lange schon verschollen. Hokus pokus verschwindibus, Cadmium, Kobalt, Kupfer, Nickel, Zink, Zink, Bronze, Blei, für jeden was dabei. Eine 12 Meter Eisenbrücke, vom Sockel abmontiert, säuberlich zerschnitten, ordentlich sortiert, Grablaternen, Saxophone, Spielplatz, Spielgeräte. Buntmetalldiebe stehlen versehentlich das Internet. Whatever there's plenty of, it will be sparse tomorrow. Was immer heute noch häufig ist, wird morgen schon selten. Buntmetalldiebe. Irgendwann wird selbst das Geld noch eingeschmolzen. dann als noch draufsteht. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. When you cry.

gosta de Swans, tal como nós, e a não perder estes Master Musicians of Bukake. Randall Dunn a comandar a Infernal Orquestra no novo excelente Far West. White Mountain Return e Gnomi. e está quase cumprida a nossa função por aqui, neste local, todas as semanas à mesma hora. Orelha Extra com Fernando Cabrita. Ficamos com o 8, tema inicial para o último trabalho de Michael Cronin, MC2. Até ao fim ainda DX and Brass and Bound, Team from Konono No. 2, do álbum Enormous Door. E depois ainda possivelmente os Lumerians, do recente The High Frontier. Não se esqueçam, o podcast está disponível em orelhaextra.com, também no Facebook do programa e no agregador de podcasts Face108.1. Tchau, até para a semana. Yeah.